Feito música. Felipe Mancini. Desde pequeno, na verdade, eu comecei a tocar guitarra. Meu primeiro instrumento foi guitarra. Eu queria tocar bateria, mas não rolou, né? Enfim. Com 12 anos, mais ou menos, aí, enfim, toquei guitarra, estudei guitarra um tempo, aí depois fui pro violão, naturalmente, assim, acho que, sei lá, essa coisa do ir ficando cada vez mais velho, vai abrindo outras sonoridades, e o mundo acústico foi chegando mais forte, a música brasileira foi chegando mais forte. Outros instrumentos, outras sonoridades do mundo também. Essa música que a gente acabou de ouvir, um trago, ela tem uma coisa meio, uma sonoridade meio do Oriente, né? Meio cigana, meio balcã. Eu gosto disso, enfim. Pra mim, a necessidade de tocar sempre teve atrelada totalmente à necessidade de compor. Claro que quando eu era mais novo, eu não tinha essa noção do que era compor e tal. Mas eu ficava lá com a guitarra fazendo escala, tentando achar coisas. Eu acho que isso é muito de cada um. Tem gente que demora para achar, né, o caminho da composição. Tem gente que, inclusive, não quer, normal, né, interpretar. E que também é uma arte bacana, entender, achar o som e tal, mas... Pra mim, eu acho que a composição era o que batia mesmo, assim, e é o que bate até hoje. Quando eu pego um instrumento, na verdade, antes de tocar qualquer música de alguém, eu começo a fazer coisas minhas, improvisadas, e tento criar alguma coisa ali. Eu acho que é natural, não é uma coisa que eu me forço a fazer, mas pra mim a música, ela é composição, sabe? É composição e improvisação. Pra mim, pelo menos, o que mais bate pra mim é isso, assim. E é de espírito do dia mesmo. Tem dia que você tá... Eu já percebo que os dias de introversão são os dias que eu componho mais, sempre, assim. Dias ou que você não tá muito afim de ver, falar com pessoas, ou tá meio cabisbaixo, meio triste com alguma coisa, sei lá, a energia não tá exatamente. Geralmente é aí que, pelo menos pra mim, bate. Eu componho mais operando com a energia, uma energia mais, digamos, não sei se triste é uma boa palavra, do que exatamente com eu tô mais eufórico. A minha música bate mais nesses momentos, assim. Acho que é uma necessidade, talvez, de colocar a comunicação em algum lugar, né? Acho que tem isso, assim. Mas ela sai, geralmente, do violão em possibilidades de improvisação. Música. nesse processo, tô nadando aí. Muito a ver com como a gente enxerga o que a gente é mesmo. Todo o processo artístico, né? Acho que você sabe bem disso. E tem a ver com a forma como a gente vai se entendendo, tanto que ele muda. Esse negócio é muito louco, né, cara? A gente fica pirando nisso. E eu acho que é um processo de autoconhecimento maravilhoso quando você para pra questionar, cara, que eu tô compondo isso por quê? Será porque eu tô querendo chegar em algum lugar que alguém já chegou? Será porque eu acredito mesmo nisso? Será porque eu me identifico com algum lugar do mundo que eu não sei por que exatamente que eu me identifico, mas será que tem algum Sim. DNA meu que tá ali naquele lugar e eu não sei? Né? Dá pra ficar meio maluco. Consigo casar o conceito no mesmo tempo do fazer a música, quando esse sentimento existe, e geralmente eu dou nomes que associam alguma coisa que é tipo um sincretismo, alguma questão colocada, uma região do mundo ou um sentimento que eu tenho por alguém. E essa composição, na verdade, ela é uma dedicatória assim, para existe, né, uma casa lá em Belo Horizonte dos tios da Gisele, minha esposa. Enfim, quando eu conheci essa casa, já todos estavam bem mais velhinhos, assim, né? E é uma casa que faz muito parte da história da família deles, assim, então, de várias gerações, né? A minha esposa, ela é mais nova, de 6 irmãos, e ela tem 45 anos, então, ali tem um jardim maravilhoso, né? Que é esse jardim que eu chamo de jardim de muitas infâncias, porque esse jardim viu muitas pessoas crescerem e outras pessoas da sequência crescerem. Então é uma homenagem à vida, à passagem das pessoas por essa vida. Enfim, muitas já não estão mais naquele jardim. Na verdade, todas as pessoas que estavam naquela casa já não estão mais. Mas a memória fica, né? essa música eu gosto muito, assim, das minhas preferidas desse trabalho, do Passagem. Muito bonito, de vozes e percussão, né? É, disco de 1982, que tem vozes, um trio, a Clementina Jesus, o Gerardo Filme, enfim, é um disco maravilhoso. E tem esse disco, o tema dele são os bissungos, né? Bissungos são cantos que muita gente fala, associa apenas a cantos de trabalho de escravizados do período principalmente da mineração, né, na época da descoberta do ouro na região de Minas Gerais, ali, Diamantina, Encerro e tudo mais. E esses caras foram enviados lá trabalhar na mineração forçada. Então, esses bissungos, eles são muito mais do que cantos de trabalho, embora sejam colocados como cantos de trabalho. Eles são uma forma de tentativa de manutenção de uma cultura a partir da sua própria língua, né, que o quimbundo é uma dessas línguas, o bissungo é outra língua, de escravizados ali do centro da África, né, da onde hoje é Hong Kong, Angola e tal. Então, os bissungos, eles eram cantos, claro, que eram realizados durante o trabalho árduo, mas, acima de tudo, são manutenções culturais, né, manutenções da cultura desses povos e de uma forma de não deixar a sua cultura desaparecer totalmente. E essa música Lambá, ela é baseada num desses cantos que estão nesse disco, o Canto dos Escravos, que são cantos desses bissungos, desses cantos de trabalhos entoados na época da mineração. E a música Lambá, ela é um desses cantos. E Lambá, a letra desse bissungo é uma letra muito triste, na verdade, né? É um canto que é um canto que pede o fim da vida, né, o suicídio. Lambá significa um trabalho muito duro, um trabalho quase que insuportável. Então, essa letra fala: quero me acabar no sumidor, né? Sumidor é o fim, né? Então, é uma forma de expressão bastante dura da gente conseguir assimilar o que foi esse processo todo, né? E aí eu fiz um arranjo em cima de trechos dessa melodia, né? Não peguei a melodia Mas aquilo é como eu enxergo aquela música, na verdade, é a minha visão daquele canto. Tentando tirar até um tanto o teor de tristeza e colocando numa coisa um pouco mais elevada, assim, espiritualmente, porque eu sei que, na verdade, esses cantos eram essa a ideia. Rádio TV Mundo Novo.